comentários em casa sem nada pra fazer. Saía na rua no apetite, pronto pra fumar, cheirar e beber. Roubar talvez, matar talvez. Sempre ligeiro pra que não chegasse a minha vez de ir pra cadeia e dar desgosto aos meus pais. Alucinado na noite, eu esquecia de Deus, alimentava o Satanás. Mulheres ao meu redor me oferecendo pecado. Me senti um lixo, só queria ser um homem amado. Por caminhos de tristeza e pavor eu percorri, e agora em busca da salvação eu estou aqui. Nunca é tarde, estou olhando pra frente, tentando me livrar do ódio e deixar de ser um cara doente. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Em busca da salvação. Em dias tristes na baixada passei, e foi vários anos, caminhadas que sangrei. E você tava brincando, dias frios com fortes chuvas na estrada ali chorando. Tiro da polícia na rua, trabuço de Santos. Em busca, em busca, em busca da salvação. Atrás daquela grade, na jegal ou no caixão. Mas não, eu vou pro céu, que o mundo tá cruel. Sentir o gosto do fel, não quero minha mãe com véu. Senhor, sou o seu réu, retorne pra essa terra, pra salvar o nosso povo, pra salvar toda a favela. Trago um brabo, uma bebida, cocaína, chaparia. Trago um brabo, uma bebida, cocaína, chapa, chaparia. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Em busca da salvação. Me perdoe, meu Senhor, pois eu sei que pequei no barco da vida louca. Eu sempre naveguei, orava pra você e pedia clemência, vendo o olhar da vítima na hora da sentença. Pra que já, jamais, o fiel não se corrompe. Piso no opressor, traidor aqui se esconde. Não se esqueça que a porta do inferno é larga. No meio da minha guerra, meu escudo é sua palavra. Me recordo das fitas, da cena do arrebento, cabisbaixo no meu quarto, salmo 35 lendo. Meu escudo, minha armadura, fortaleza de guerra, busca da salvação. Talibã, PF, favela. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Yeah! Em busca da salvação. Em cada passo que você dá em direção à luz, com a cruz que você carrega diariamente para fazer jus a toda a bênção que Deus te dá. Tipo, todo dia conseguir acordar. Não se esqueça que isso é um presente importante pra gente. Ter um sonho e poder buscar a felicidade, que é a grande interrogação da humanidade. Do lado de lá da grade, dúvida no fim se transforma em verdade. Paro pra pensar no que eu vim fazendo durante minha vida. Vi que poderia ser mais feliz, mas virei uma pessoa fria. Só que eu adoraria sorrir inocente como criança, mas conheci a maldade, me traíram pela ganância. E agora sou escravo das minhas neuroses, só que meu alicerce é Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Em busca da salvação. No interior dos bares, perdendo a noção do tempo, cada tragada, cada golada, observando tudo. Peguei a pistola, coloquei na cabeça, é agora. Minha mãe ajoelhada gritando: meu filho, não faça isso, acorda. Acordei de um pesadelo muito mais que sinistro. Sou homem pra provar que me arrependo de tudo isso. O que foi feito não tem como mudar. Disso estou ciente, mas quero reverter o quadro e ser mais um sobrevivente. Vivendo em harmonia com a guerra, o sangue foi derramado. Não tenho medo de viver combatendo a praga do diabo. Vou lutar pra ser um novo homem sem medo da maldição. Bulldog sobrevivente em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Estamos em busca da salvação. Em busca da salvação. Do pó a gente vem, pro pó a gente vai. Então, irmão, presta atenção, porque o fim dos tempos está próximo. E Jesus Cristo vem buscar os escolhidos. Esteja na lista, irmão. Amém.